escreveu a minha história. Vou dando passos pro futuro nessa estrada de glória. Eu não olho pra trás, prossigo para o alvo, firmado na promessa dessa aliança eterna. Yeah.